te dando tempo. Não deixe pra depois, tem que ser hoje. Vem, não demore. A felicidade nunca conheceu, a esperança muito tempo já perdeu. Mas real queria tanto encontrar, amor somente ouviu falar. Cabisbaixo, rosto triste, olhos vermelhos, não consegue nem sequer olhar no espelho. Coração batendo apenas por bater, vivendo por viver. Mas não é isso que Deus tem para você. Um campeão, um vencedor quer te fazer. Deixa ele entrar, então muda a sua vida e dela ser senhor. Pois só assim a esperança vai surgir. Felicidade vai passar a existir. E a paixão você enfim vai encontrar. E o verdadeiro. A esperança muito tempo já perdeu. Mas real queria tanto encontrar, amor somente ouviu falar. Cabisbaixo, rosto triste, olhos vermelhos, não consegue nem sequer olhar no espelho. Coração batendo apenas por bater, vivendo por viver.